quando alguém passar e perguntar por mim, não esqueça de dizer até amanhã, até amanhã, até amanhã. Não esqueça de sorrir como eu tentei sorrir, quando alguém lembrar o que fui, o que sou, o que sei. Diz pros amigos que eu ainda sei dançar, deixa o mundo virar para sempre. Ser você, amar você. Quando você ouvir essa canção que eu fiz, não esqueça de sonhar até amanhã, até amanhã, até amanhã.